des a prop, ara ho he intentat. Ei, ei, na cabeça do gigante um capacete de bronze. Ei, uma arma que desafia qualquer homem. Golias desafiava Israel dizendo: escolhei dentre vós um homem que desça a mim e a dizer que se ele perecer comigo e me ferir, a vós seremos conservos. Porém, se lhe vencer e o ferir, a nós sereis conservos e nos servireis. Hoje desafio as companhias de Israel, dê-me homem para que ambos pelejemos. Mas ele não sabia que Israel também tem o menino lá no campo das ovelhas do seu pai. Ei, já matou um urso e um leão e está querendo mais. Ei, um menino que está vindo com uma funda e uma pedra, pois é o que ele sabe usar. Ei, ei, uma força e uma coragem que lá do campo ele ganhou. Ei, o espírito que ele canta sobre ele, é confuso.